deshacer, no me has hecho mucho bien. He dado todo por ti y ya no importa. Começou mulher, joga essa rabeta, coisa nova que é caô. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, danada. Se fica balançando, vai ganhar só pirocada. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, danada. Se fica rebolando, ganha 20 pirocada. Hoje o bonde se pega sorrindo, vem boneco de tá gostoso. Tá passando no baile, o bonde do papo de gosto. Ela senta de costa, senta de frente, essa piranha. Putaria começou mulher, joga essa rabeta, coisa nova que é caô. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, danada. Se fica balançando, vai ganhar só pirocada. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, danada.